perigoso quanto a maçã. Eva no paraíso, sei que meu ato é consequência do que acredito. Sei que a dor me edifica, aprendo o suspiro. Cada pulmão carrega a carga do seu corre, filho. Carregamento na quebrada bate em prejuízo. Onde o juízo é um bastardo com os próprios princípios. Peço a Deus que não me pare nem me precipito. Vivo no speed, sigo o vento, velejo comigo. Numa da vida que vem e que vai, não só tô leme, avante rapaz. Dificuldade revela prudência, na tempestade marujo se faz. Tô na corrente em busca de paz, mesmo na guerra com 30 ogóis. Fé na conquista que a luta constrói, pode tentar mas nunca calará minha voz. Pode tentar mas nunca calará minha voz. Bem-vindo ao Éden, jardim da vaidade, onde os clones se divertem, invertendo papéis nessa catástrofe de cérebros. A fuga no universo dentro de corpos celestes. Bem-vindo ao Éden, jardim da vaidade, onde os clones se divertem, invertendo papéis nessa catástrofe de cérebros. A fuga no universo dentro de corpos celestes. Bem-vindo ao Éden, jardim da vaidade, onde os clones se divertem, invertendo papéis nessa catástrofe de cérebros. A fuga no universo dentro de corpos celestes. Bem-vindo ao Éden, jardim da vaidade, onde os clones se divertem, invertendo papéis nessa catástrofe de cérebros. A fuga no universo dentro de corpos celestes. Bem-vindo ao Éden,